você fingiu que não me via. Quando eu fui me declarar, você fugiu pra outra esquina. E quando eu quis parar você, e quando eu fui te convencer, quando a minha mão firmou, você sorriu, eu trepidava. Quando o furacão passou, a tua boca é que ventava. Quando o furacão passou, a tua boca é que ventava.